Eu sou o Bernardo, do 4º ano, da EB1 de Catanha de Silva, e vou ler um poema do livro O Guia é um Gato Enroscado, de João Pedro Messer. Estrela? Vive na areia, vive no mar, vive voando nas nuvens e o mar. Tem forma de estrela, não arde nem queima, dorme de noite, em vez de acordar? Nem sei se estrela posso chamar, que a estrela do mar tem nome de estrela, mas não sabe brilhar.